120. Tirei, Trono 20, Azul 4298. Azul 4298, confirme quando o visual para cancelamento. Visual, Azul 4298. Gente, Azul 4298, modificados 1102, desça para 1.500 pés, ajuste 1020. 1.500 pés, ajuste 1020, Azul 4298. Acione a identificação, desça para 4.000 pés, ajuste 1020. Redução de velocidade para 2209. Chanel 6312, reduz a velocidade para 2209. Olha, o 6312 já está com 210, ok? Ciente, mantenha. Guardião 02 tem condições de decolar do, direto do pátio, tem aeronave pousando na 7. Autorizado decolar, este Guardião 02, vento 120 graus por 7 nós, pro sul, guarda no reporte fora do solo, Guardião 02. Afirmativa. Programa espera na posição Bonfim, o TAN 3304. Gente. Hortas inicialmente o TAN 3304. 1219, Azul 9131. São Salvador, para do sol para o Açu, Guardião 02. O Guardião 02, para outro farol de Itapuã, chame o controle agora 120.8. Controle Salvador, 120.8, Guardião 02. Está livrando aqui na Lima. Taxi em frente, controle no pátio, posição 02, azul 9131, obrigado. Uno 922, controle. Uno 922. Prosseguirá para Simbra, em descida para 2.000 pés, programando espera sobre a mesa. Simbra, descendo para 2.000, programando espera. Uno 922. Vamos prosseguir para a posição Duna, ao invés de Simbra. Confirma o controle. O voo Uno 922, está na chegada a Mari. Azul 4298, autorizado pouso, pistão 17, vento 130 graus com 7 nós, cheque 3. Autorizado pouso, baixado travado, estou passo aqui 3 milhas da final, tá? Na cabeceira no sec. Sente. Negativo, o senhor mantém a espera na posição Mário ou posição Simbra? 4298 no solo 07, olha para a sua esquerda na Lima, para ingressar no pátio principal, vai chamar o solo em 121, 219. 219, eu vou passar a vez. Porte rotatória. Solo Salvador, o azul para 298, que zona Lima. Portão 08, azul para 298. Após Bonfi, foi Simbra e mantém espera 13 mil pés, ajuste no 020. Toma, 3304. Terra. E entra e espera ainda terra. A saída prevista, senhorita. Olha, pra nós aqui, é 11h47, tá? É, já tá cedendo. Estava vendo que era 11h15. Tá bom, obrigado, desculpe. Chame a 3-1-2, qual a abertura da pista prevista para 1-6, e o senhor é número 3 na aproximação. Afirmativo, 3-1-2, sente. Mandou o Guardião 02, está visual conjunta, sua chuta para tratar. Guardião 02, frequência livre. 02. Solo Salvador da 3-1-3 para o Shrek acionamento 06. Coordenará, chama táxi 3-1-3. Voo 9922 no bloqueio de Simbra iniciando o órbita. Gente, 9922. 2304 para descida no nível de voo 060, baixa descida. Ok, 060 então, 3304. Confirma para o controle. Bravo que Luiz, que torre 1895. Só 3304, é autorizado o nível de voo 050. Informa o tráfego de um Boeing 738 da Gol, também iniciando espera na posição Simbra, em cruzamento dos 4.300 pés para 2.000 pés. Ciente, 3304. Autorizado 050. Informativo, 050. Formato 22, informo Airbus 320, iniciando espera em Simbra, descida para o 050. Ok, ciente do tráfego, após a órbita pode prosseguir na aproximação 1922? Negativo. Ciente. Previsão da abertura da pista em 2 minutos, estamos aguardando a autorização. Ok, ciente. E um helicóptero efetuando sobrevoo sobre a rotatória, 500 pés. O acionamento e aguarde para início de táxi. Então 3304, desça para 4.000 pés, ajuste no 020. 4.000 no 020, então 3304. Que Luiz, confirmando Alfa Tango Tango, Alfa Tango Tango livre táxi até o ponto espera da táxi do Ipapá, porta pronto para o cruzamento, vai cruzar a pista no 7, táxi via Quebec, Mike e Lima, e na Lima vai chamar o Sol em 209, aguarde para a autorização de cruzamento. Acabamos de manter contato com a torre, ainda é negativo, 1922. Ok, sente. Bravo que Luiz, tráfego avistado, autorizado pouso pistão 7, vento 1, centena 08 nós, ajuste 1020. Tá próximo a Pirajá. Alfa Tango Tango mantém o ponto de espera táxi aí, papai. 3172 a bordo do nome de 3 horas e 50 até na Campinas para táxi. Campinas. Thank you. Bruno 020, bate Índia, chama a torre 1895, eu posso esperar, até 3153. Estrada do Coco e reporta no através do pátio da Bata. Prossegue direto pro pátio? Eu bati. Gente, então prossegue com uma proa da Estrada do Coco e reporta próximo aí para aproximação no pátio do da Bata. Ok. Proa da Estrada do Coco após Bata, Romero. Bravo que Luiz, que solo aos 18, autorizado backtrack, táxi até o pátio 4. Aeronaves na escuta do controle, pista 10, reaberta ao 19. TAM 3304, complete curva à esquerda. Ciente, dando curva esquerda, 3304. Oceanair, paciente. Oceanair 6312, desconsidere, espera a posição mar e desça para nível de voo 050, prossegue na chegada. Afirmativo, voo então na proa de etapa da frente. Mike Lima, na Lima chama solo 121 decimal 9. Controle Salvador, muito bom dia, PIP 5217, posta Índia, transfere. PIP 5217, sem identificação, bonf 4 mil pés, ajuste na 020. Bonf 4 mil pés. 5217-020. Irá efetuar pouso pairado no pátio da Bata, à sua esquerda. Não interfere com a sua aproximação. Está sendo o tráfego livre pouso na 10, gol 9922. Salvador é o papapapá, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, mantém a escuta. 3304. Eu. Autorizado direto parte da Bata, vento 110 graus 08 nós, ajuste 1020, reporta no solo controlado da Bata. Autorizado, final da Bata, reportado no solo controlado, Romel. Sim, 1010. Pa 3304, autorizado ILS, XA, pista 10, reporte estabilizado. Depois será estabilizado, tá? 3304. TAM 3165.00, pronto, bom dia. TAM 3153, autorizado alinhar e manter pistão no zero. Autorizado alinhar e manter no zero, TAM 3153. Oi, o Mike Eco Delta vertical do farol de Itapuã. Mike Eco Delta, mantenha a vertical do farol de Itapuã, aguardando instruções. Ciente, o Delta vai efetuar 360 pela direita, o Delta. Ciente. Gol 1922, solo 22, livre à direita, livre 121 decimal 9. Direita 219, 1922. Atlético Romeu, considere solo 22, frequência livre. E a Juliette pro 06, voo 9922. 53. Samba 20, controle. Na escuta, prossigo. Samba 20, curve à esquerda, proa 210, aguarde vetor para o curso do localizador. Limite radial 290 de Salvador. 290, limite, aguardando vetores, mantém 040. Afirmativo. Delta. Na 6312, autorizado ILS, XA, pistão 0, reposto estabilizado. Afirmativo, autorizado ILS, reposto estabilizado, 6312. 23, controle 1208. 1208, 3153. 304, na escuta. 304. 3304, torre 1895. 1895. Salvador, tem 3304 e ILS 190, baixou e travou. 3304, autorizado pouso, pistão 0, vento 120 graus 08, nós ajuste 1021, informa o helicóptero, efetuará pouso pairado cabeceira 35 e não vai interferir com a aproximação da 10, é um Sikorsky. Sim, até livre pouso 10, tem 3304. Grato, Mike. Eco Delta, cabeceira 35, reporte no solo controlado da cabeceira 35, o vento uma centena, 8 nós, o ajuste 1021. Reporte para o Delta. American 980, correction, UNH 1021. Web 5826, só identificação, chegada Mari, desça para nível de voo 050, reduza para 2509. Mari 050, reduza para 250. Estabilizado o localizador, 6312. Xará 6312, torre 1895. 1895, grato. Trip 5217, torre de velocidade. 240. Condições de reduzir para 210? Confirmo. Grato. 312, continue a aproximação, reporte trem checado, vento 1109 nós e ajuste 1021. Afirmativo, 1021 no ajuste, vai reportar com cheque de trem, o Chané 6312. Zero. Tem condições de incrementar? Afirmativo. Muito nível 23. Vamos a pista montar, primeiro de esquerda, no perfil traseiro da pista, transação 3, acesso da pista, 1, 3, 3, e controlar a guarda com 1. A 3 mil pés. Vou usar 3 mil para o 3527. Essa é a regulamento para 04. 2147. Está autorizado na pista 10? Afirmo, livre pouso para o sinal 0. Veto 1 centena 079, ajuste 1021 no 021. M21, livre pouso, pista 10, 6312. No 71, mantenha o ponto de espera da pista 0. Vai manter o ponto de espera da 0379. América 980, reduce his speed to 210 knots. Slow the speed here, America 980. Segura nada pra nós ainda, né? Segura, tá pronto, Fonte? Fonte? Renata. Renata, minha casa tá assim, não tem um lugar, né? Não, negativo, Renata, convencional. É, pronto. Renata, minha série, é 2320, estamos na pista no zero, com o primeiro esforço. Autorizado, descida até 1.500 pés, 1.021 no ajuste, proda rotatória. Muito bem, para altitude de tráfego na proda rotatória, 5.217. Livre LS pro 2-0? Livre LS, aposta estabilizado rumo a 2-0. Repetará. Taxia Alfa vai reportar antes da taxia LS, 6312. Fazer decolagem 0-0-0-2-1-3-1-7-9.